desta vez é pra valer. Eu sinto que minha vida já mudou. No meu coração não há outra opção. Sem Cristo nada disso tem razão. Pra valer, desta vez é pra valer. Eu tenho que levar a minha cruz. Já sofri demais, hoje eu quero é paz. Agora só pertenço a Jesus. Mil razões eu tenho para ser feliz. Meu lugar é junto a ti, Jesus. Só assim ao mundo eu poderei mostrar que eu tenho mais de mil razões pra te amar. Oh, oh, oh. Ei, você, apresento mil razões pra não chorar. Cristo é real e hoje vai trazer o lenitivo para sua dor. Mil razões eu tenho para ser feliz. Te amar.